aguarde cópia. Solo copiou no 273? Afirmo no 273, saída prevista da El Leda Bridge, aguarde cópia. Da El Leda Bridge aguardando, vou no 273. Boa noite, é o SM 810, acione a informação Alfa. 810, aciona a identificação, voa direto ITAP, descida 050, ajuste padrão. Voa ITAP, Abilhete 6720, chama Recife, firma 25, decima 1, 9. Furo 25, 1, 6720. Recife 9 pro táxi, POB 122, autonomia 3 e 4 horas, eu tenho no galhão. Gente 122 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 18, decima 6, bom voo. Índia Alfa, ponto espera 86, obrigado, tem um retorno, 62. Segurado. João 273, pronto para cópia? Afirma, prossiga. João 273, autorizado com fins, nível 360, via Upper Zulu 16, saída da El Leda Bridge. Decola 10, curva direita, controle 19, decimal 3, 5, aciona 5003, coteja. São José 075, acione o transponder 5092. Nível 360, Upper Zulu 16, da El Leda Bridge, decolada 10 com curva direita. O controle é 11935, transponder 5003, voo no 273. Protejamento correto, chama para prospeccionamento. Chamará, voo no 273. Whisky Wolf Kilo, autorizado cruzamento, reporte livrando. Bota na livrando. 263603. Boa noite, frequência livre estacional, Scoof Kilo. Controle Sal 62 Salvador. Boa noite, Chené 62, 59, ponte espera no 0 pronto. Portão 3, solicita pushback acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Chamará, Gol no 273. Nova Leário, decolar, piso 90, ventura 50 graus, 59. Decolagem no 062, 59. Salvador, boa noite, então 3603, terra baixada travada. 3 ventos de superfície, no 60 graus, 5 nós. Aguarde a pista livre, 1-2, iniciando a rolagem agora. 3603. Pode voar a zona e descer para 2000. Lado, reporte estabilizado. Positivo, Duna 2000, vai ser mais estabilizado. Bom, 567, Recife, no 28, decima 8. 288, boa noite. Tango Vitor, Quebec Beck, pode aprovar a rotatória? Autorizado, rotatória. Autorizado, rotatória, Quebec Beck, grave. 59, decolada 33, chama o controle para o Golfo. Controle, obrigado, boa noite, manda 59. E Salvador, boa noite, Chené 6259. Chené 6259, boa noite, contato radar, subidão 360, direto Leda. 360, direto Leda, 6259. Fala Salvador, gol no 273, pronto para o táxi. Está com 161 a bordo, alterna Campinas, 2 horas e 56 minutos. Salvador, boa noite, está 3603, lembrando. 3603, táxi via Alfa, é partente da Juliette. Alfa, é partente da Juliette, 3603. Com o 273, confirma a autonomia. Autonomia, 2 horas e 56 minutos. 161 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa no ponto espera torre 1 no 8 decimal 6, bom voo. Índia Alfa no ponto espera torre 1, 108 decimal 6 com 1013, gol no 273. Controle Salvador, o Papa Tango, Vitor, Quebec, Bé, Quebec, Quebec, Quebec, Torre Salvador, boa noite, voo no 273, ponto de espera da 1-0, pronto. 273, boa noite, Alinda, cola, vocês estão no 0, retorno 60 graus, 79. Alinda, cola da 1-0, voo no 273. Localizador web 5810. 5810, chama a torno no 862, eu vou pouso. 18-6, boa. Boa noite. 273 do Colônia 38, chamando controle, bom voo. Chamando controle, 1935, graças ao trabalho, voo 1273. 5810, boa noite, baixou e travou? 940. Autorizado, 940, chama para o táxi. Chamando. 0, 970 graus, meia dúzia de mais, sério. 5810. Quero sair da Dael. Mantendo o perfil da Dael, subindo para 360, bola 273. Na 6259, Recife, na 25, décima 1. 0, slot 42, libera direita, 12, 9, 9. 209. Salve, Salvador, boa noite, WebJet 5810, livrando a nossa escuta. 1209, solo. Boa noite, Taxi Via Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, repassará antes da Juliette, WebJet 5810. Bono 940 com 136 a bordo, 4 horas e 3 de autonomia, Galeão. 136 a bordo, altímetro 1013, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18.6, bom voo. Índia Alfa 186, ponto de espera, obrigado, bom trabalho, noite. No zero, mantém posição antes da Juliette, aguardando a aeronave que vai passar no táxi. Abate a posição. 51-0 é a posição 2? No zero, perguntou sobre o portão? Ah, é o 2? Ah, afirmo. Bom trabalho. Obrigada, bom voo. Bom, 940, informamos o WebJet, vai ingressar para o portão 2. Gente do aeronave 940. 580, via Juliette, para o 2, agilizando. Falou. Obrigado, voo. Nada. Abatão, o Vitor, Quebec. Quebec prossegue direto para o final da 17, reporta quando visual com o campo. Ok, direto até o 17, o Vitor também, Quebec, reportarei final visual com o campo. Espera pronto, gol no 940, dono 0. 940, linha decola, pista no 0, ventou no 60 graus, 5 horas. A linha decola da pista no 0, gol no 940. Vitor, Quebec, Quebec, visual com o campo. Amitando 1862, bom pouso. 1862, grato. Foi Salvador, Papatango, Vitor Quebec-Quebec, para final, tirou no 7. Quebec-Quebec já avistado, reporte baixado travado na curta final da 7. Reportarei baixado travado na curta final da 7, Vitor Quebec-Quebec. Autorizado Backtrack, Quebec, Quebec, boa noite, Gol no 884, está cruzando 200 com a informação Sierra. 884, boa noite, aciona a identificação autorizada Mário, descida ao 050. Mário 050, Gol no 884. Salvador, boa noite. TAM 3197, cente da informação Tango, autorização Galeão. Pronto para cópia? Afirmativo, senhor. TAM 3197, autorizado Galeão, nível 380, via Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16, saída da EL, LEDA, VDEV. Decola da 10, curva direita, controle 119.35, aciona 5021, coteja. Autorizado nível de voo 380 para Rio de Janeiro, aeroporto Galeão, via Upper November 857 até Serra Golf Romeu, após Upper Zulu 16. Decola da pista 10, com curva direita no perfil da saída da EL, LEDA, LEDA BDEV. O controle de Salvador fica em 19.35, transponder 5021 no TAM 3197. Planejamento correto, chama para pushback, acionamento. Reporta não. Salvador, bom dia, boa noite, 5218. 5218, boa noite, aciona a identificação, autorizado Aman, descida 070. Identificou na prole Aman, autorizado 070, 5218. Quebec, seu solo foi 5-3, frequência livre, boa noite. Passarei 2224, controle. Controle Salvador, muito boa noite. Passarei 2224, relação Tango, 18 milhas para banco. Passarei 2224, boa noite, acione identificação. Na presente, voa direto Duna, descida para 3 mil pés, ajuste padrão. Duna para 3 mil, 1013, gente. 2224, confirme sua escada. Por um momento, 290 reduzindo, porque na toque é 250, né? Vocês têm condições de manter a velocidade até mais próximo? Mantém por mais um minuto somente, ó. Você já pode reduzir para 250, confirme? Confirmo, é uma restrição da aeronave. Gente. 1940, chama Recife, 925, décima 1. Recife, lá. Ingresso no pátio principal, chame 121, décima 9. Ok. Sorteio, por gentileza. 4. Está autorizado inicialmente pushback e rebote. Quando para ingresso no pátio principal, chame 1219. Chamará 1219. 229, 1884. Escuta. Afirmativo, senhor. Ok, a frequência 121 decimal 1 está em manutenção. Vamos fazer um teste aqui rapidamente. Poderia nos chamar no 121 decimal 1? Afirmativo, senhor. 211 chamando agora. Consigo. Agora a gente tem que começar a reduzir, tá? Sim, grato.